Ora, então bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E, sinceramente, e vão perceber porque é que uso agora este termo, é sempre um prazer que volto a vós todas as semanas para falarmos de mais um projeto, mais um disco que saiu. E é sempre, como disse várias vezes, grato fazer duas coisas. Tanto a pessoa que volta aqui, é sinal que tem um novo disco, como a pessoa que se estreia aqui. E muito mais quando se estreia, principalmente com o seu álbum de estreia. Significa que, no momento em que temos aqui um novo autor em Portugal, não só cantor como compositor de canções, já vamos conhecê-lo já daqui a momentos, é sempre bom que logo à partida estejamos atentos. E o facto de estarmos atentos, não só pela notoriedade que teve, até por um tema, e assim sinceramente, que andei toda a gente a trautear, acima de tudo porque numa entrevista que tivemos há pouco tempo atrás com Pedro Brunhosa, a propósito do seu último álbum, e falámos aqui do Boom Studios, ele referia alguns nomes que devíamos estar atentos, e um deles era Alberto Índio. E é Alberto Índio que temos à distância da linha telefónica, enfim, a distância aí só obriga, mas que tem aqui para falar do seu álbum, e que é sinceramente, e que, cujo tema, que anda bastante badalado, e não só este, embora as pessoas agora assim só sinceramente, mas a falar, até porque a visibilidade que teve, acima de tudo na televisão, de outros temas também, Alberto Índio está aqui para apresentar aqui os seus 10 temas deste álbum de estreia. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Alberto. Muito obrigado, bom dia, e desde já fico muito orgulhoso pelas palavras que acabo de ouvir. Bom, enfim, já percebeu que se ninguém lhe disse, iam ter dito que há um cheque que supostamente vai passar no fim. Então a coisa ainda se torna melhor. Não, não, mas o cheque é o inverso, é para agradecer essas palavras. Não ligue, são devaneios logo da manhã. Exato. Estamos a gravar com um tempo de antecedência. Portanto, não podemos defraudar os nossos ouvintes, porque vão-nos ouvir à tarde e vão-nos ouvir também na tarde de sábado, na semana que lhe irá ser destacada. E numa altura em que o álbum está aqui para venda, até saiu junto com o jornal, mas eu não posso deixar de começar por aqui a entrevista, porque foi o ponto que mais me agradou quando fiz a busca sobre o Alberto Índio, que é o seu, e vamos usar aqui também em português, o seu teledisco, gravado na nossa sede de distrito, em Coimbra, ali na Visconde da Luz, na Baixa de Coimbra. Um videoclipe que a quem julgo que ninguém vai ficar indiferente, satisfeito seguramente com o trabalho que resultou. Sim, o trabalho do videoclipe foi um trabalho de pesquisa e de alguma perspicácia que este tipo de coisas obrigam, da escolha do sítio, não é? Principalmente. Porquê Coimbra? Coimbra, primeiro porque eu sou um apaixonado pela cidade de Coimbra, acho realmente das cidades mais bonitas do país. Uhum, somos dois. E pronto, a nossa escolha caiu sobre Coimbra. Acho que o resultado final, perante aquilo, o contexto que se cria daquele teledisco, foi muito bem conseguido. Tenho tido esse feedback por parte das pessoas, e a prova disso é que quando o vídeo foi publicado na internet, nomeadamente no YouTube, passou a ter visualizações diárias, números de visualizações diárias surpreendentes, e neste momento conto com mais de 100 mil visualizações no YouTube, que é realmente a prova de que alguma coisa foi bem feita. Ah, não há dúvida. E para quem esteja aqui, enfim, mais perdido, quando falamos da Visconde da Luz, é a rua que vai, se falarmos do ponto de vista da Igreja Santa Cruz, que sobe até à Escada de Santiago. E onde se rodeia de alguns bailarinos, né? E consegue ter, numa das ruas mais movimentadas de Coimbra, algum sossego. E quando digo sossego, assim, consegue gravar. Eu julgo que não terá sido tão fácil quanto isso. O sossego que refere é o facto de não haver muita gente ao outro lado, não é? Não, assim, não. Acho que o sossego, pronto, assim, é verdade que eu não fui incomodado por parte das pessoas que passavam na rua, ao ponto de não me permitirem fazer as filmagens. Agora, o que acontecia, as pessoas realmente passavam, via que alguma coisa fora do normal estava a acontecer ali, e ficavam a assistir o tempo que podiam, não é? Porque as pessoas iam passando nas suas vidas normais e iam ficando surpreendidas por estar ali um cantor a fazer um videoclipe no meio da rua. Isso é um facto. Agora, também é verdade que as pessoas olhavam, tentavam perceber quem era, como não era ninguém conhecido, ficavam a perguntar, ah, então, quem é, mas quem é este cantor, quem é, não conheço, não é o David Fonseca, não é João Pedro Paz, não é Pedro Brunhosa, e quem é este, não é? Por isso, o sossego foi relativo. As pessoas queriam perguntar, queriam falar, queriam saber onde é que podiam comprar o disco, e o disco ainda nem sequer estava à venda, não é? As pessoas já reconheciam que a canção tinha um refrão forte e ficavam por ali também a partilhar isso comigo. Gostei muito dessa experiência, principalmente por ser no meio da rua e ter tido o meu primeiro contacto com as pessoas que iam passando ali em Coimbra. Foi muito bom. E isto foi gravado agora em que altura, mais ou menos? Isto foi gravado, não querendo errar, mas na altura de entre junho, maio e junho, por ali, por aquela altura do ano passado, 2010. Sinceramente, tu podes abrir-te comigo. Honestamente, eu só te quero dizer, acertei. No dia em que eu te encontrei, acertei. Boa Nova, um mundo de emoções. Eu sei a palavra que tu desejas escutar. Tu és o segredo que eu vou desvendar. Acertaste. No dia em que me encontraste, acertaste. No dia em que me encontraste, então o nosso mundo girou. Ficaste tu e a noite veio trazer a escuridão. E aí então abri o coração, porque nada é em vão. Eu sei a palavra que tu desejas escutar. Tu és o segredo que eu vou desvendar. Acertaste. No dia em que me encontraste, acertaste. No dia em que me encontraste, então o nosso mundo girou. Ficaste tu. uma altura que as pessoas recordam quando saiu o álbum do Pedro Brunhosa, e como disse há pouco, falava aqui do Alberto Índio, o que significa que este álbum foi maturado, ou seja, há aqui um período grande entre a sua saída, que é agora, e o período de gravação e de escrita de canções. É o, vou dizer mesmo assim, quanto baste para que um álbum esteja cá fora na rua da maneira como queria? É assim, há situações e situações, há casos e casos. Cada artista faz as coisas da forma que acha que será mais, que terá mais proveito disso. Eu, no meu caso, confesso que não foi um disco feito à pressão, não foi um disco com datas impostas para o disco sair, por parte de editoras e agenciamentos, aquelas coisas que acontecem muitas das vezes e que naturalmente fazem com que haja coisas que se façam em cima do joelho para cumprir calendário. Uhum. Não tive nada disso, foi um disco que eu fiz por minha iniciativa, não tinha sequer um contrato discográfico, foi tudo feito com muita calma e perante a responsabilidade que eu tinha sobre mim por ser uma aposta minha, eu achei que deveria fazer as coisas com muita calma e ponderar sempre tudo o que fazia, desde as gravações de videoclipes, por exemplo, desde a escolha de quem iria tratar de fazer o art design de capa do disco, quem iria fazer as fotografias, essas coisas todas foi um processo que demorou o seu tempo, porque eu quis propositadamente pensar e fazer as coisas com muita calma. Isso fez com que o disco fosse fruto de um longo processo, que eu não me arrependo, porque neste momento tenho consciência de que o facto de não estar sobre pressões trouxe-me algumas vantagens. E o nervoso miudinho? O nervoso miudinho. E aguentar este tempo todo? Foi se calhar, eu já tive a oportunidade de dizer isso em privado, em grupos de amigos. Foi a parte mais difícil deste disco. Isto porque, naturalmente, os amigos, família, as pessoas que conhecem, que sabem que eu estava a fazer o trabalho, vão perguntando diariamente, então quando é que sai o disco, quando é que podemos ouvir? E ao terem a resposta do outro, está quase, e vamos ver se ao fim deste ano e tal, vai criando um nervoso miudinho da minha parte de se calhar vou cumprir com aquilo que disse às pessoas e tal. E depois já não foi em dezembro que saiu o disco, depois já não foi em janeiro, e as pessoas vão ficando cada vez mais expectantes, quando é que é, e naturalmente eu vou de arrasto e vou tendo uma carga nervosa enorme. Mas há que saber lidar com essas situações para tirar o máximo proveito delas, porque as coisas são mesmo assim, não há que pensar em cumprir calendário à força toda, que é para as coisas não correrem mal logo desde o início. Mas vamos falar aqui da visibilidade de Alberto Índio, e quer que nos queiramos, vamos passar aqui para as telenovelas. Sim. E há aquela fase em que as pessoas começam a trotear as canções, mas não sabem de quem é. Exatamente. E então põe-se a conjeturar, como há pouco dizia, não é o Pedro João Pedro Paes, não é o Pedro Brunhosa, enfim, nos Easy Special, portanto, mas vão lembrando aqui nomes. E nessa altura então dá-me vontade de dizer, epá, sou eu, calma. Exatamente, aconteceu isso, sem sombra para dois. Foi um, eu digo que foi assim um travão para a pressão que eu estava a ter da parte dos meus conhecidos, então não sai, então aquilo que eu estava a explicar há bocado. Quando um dos temas do disco que já estava gravado e que também já tinha um videoclipe feito, foi escolhido por parte da Mídia Capital para fazer parte da banda sonora de uma novela, Mar de Paixão. Referimos a Podes Ser Tu. Exatamente, o tema Podes Ser Tu. A música foi para o ar com a estreia da novela, as pessoas, a música entrava pela casa das pessoas. Eu sabia, porque assistia, não é? Eu ouvia a minha música a tocar na televisão, mas ninguém me ligava a dizer, ah, então já, afinal já ouço a tua música em algum lado. Mas porque as pessoas não associavam sequer que era o Alberto Índio que estava ali. Mas isso também dá algum gozo, perceber que de repente tinha músicas que conhecia, que tinha pessoas que conheciam aquela música, que inclusive já cantavam o refrão daquela música e nem sequer sabiam de quem era a canção. O que me dá algum prazer e algum gozo, ver as coisas acontecerem desta forma. Quero ser como o mar, ter onde viajar com alguém como tu. Eu quero ser como a lua e andar pela rua com alguém como tu. Mas tu és igual a mim, um princípio sem ter fim. Tu não te dás a ninguém. Vives num mundo só teu, que não queres que seja meu. Quero alguém como tu. São dias a pensar como é ter alguém como tu. Podes ser tu. São noites a sonhar como é ter alguém como tu. Eu quero alguém como tu. Ser como o vento, soprando calmo e lento, para alguém como tu. Eu quero ser o teu mundo, viver cada segundo com alguém como tu. Só quero ser o que sou, para te dar tudo o que eu dou. Eu não quero ser poeta, podia escrever em prosa um momento cor-de-rosa. Só quero alguém como tu. São dias a pensar como é ter alguém como tu. Podes ser tu. São noites a sonhar como é ter alguém como tu. Pode ser tu. Pode ser tu. Então agora temos o, sabe, o videoclipe, ou seja, associar a imagem da pessoa, o nome, etc., ao som. E isso leva-nos a perguntar, na sua ótica, e na ótica de quem está a começar agora, e quando digo começar, a mostrar-se ao público, qual é a melhor montra para Alberto Índio? Eu julgo que, no momento, na fase em que eu atravesso na minha carreira, e não só eu, qualquer outro músico ou cantor que esteja a aparecer vai sofrer de um problema, que é problema no bom sentido, vai ter um obstáculo que vai ter que contornar, que é as pessoas associarem a música com a cara de quem canta. Uhum. Neste momento as pessoas conhecem as minhas canções, tenho tido a prova mais que evidente disso, mas não associam a cara à música. Ou seja, Acho que é importante as pessoas conhecerem e saberem quem canta aquilo, porque quando se trata de uma rádio, quando se trata de uma televisão, de uma, lá está no caso da banda sonora da novela, as pessoas não veem quem é que está a cantar aquilo, não sabem se gostam pela imagem, não sabem se gostam, só gostam pela música, não gostam pela imagem, não é? Porque muitas vezes acontece isso, as pessoas veem, o cantor é muito bonito, ou a cantora é muito bonita, e de repente já estão a ser influenciados quando dizem se gostam ou não gostam da canção. Quero com isto dizer, quando ouvem na televisão, numa banda sonora, ou quando ouvem na rádio, estão ali livres de influências do gosto e não gosto. Uhum. Só têm a canção, só têm a informação da canção, se gostam é bom sinal, não estão a ser influenciadas. Neste momento, o trabalho que eu estou a desenvolver, conjuntamente com a minha editora e com a minha agência, é exatamente mostrar às pessoas quem é que canta aquelas canções que passaram durante um ano a trautear, como estava a dizer há pouco. Acho esse trabalho fundamental para qualquer pessoa que se estreie no mundo da música, exatamente para as pessoas só terem referências daqueles nomes que eu referi há pouco, e quando é uma pessoa que se está a iniciar na carreira, ainda com mais força, ainda mais força tem que ter para investir nesse ponto. Há pouco falou da referência dicotómica, do gosto ou não se gosta, né? Quer dizer, mas que ela vai de branco e preto sem cinzentos. Mas necessariamente as pessoas, quando estão a ouvir o disco, e assim, vamos abstrair-nos do sinceramente, portanto, vamos ouvir aqui, quem possa estar aqui a ouvir o disco por completo, procura ter normalmente referências, né? E eu, por acaso, quando estava ouço do ouvido, procuro opiniões também, antes de fazer esta conversa consigo e com todos os outros colegas, e curiosamente, quando chegamos aqui ao tema 2 e vem aqui a harmónica, olha, o Rui Veloso participa. Há esta necessidade de procurar referências, não é? Assim, só agora dizer que é o João Salcedo e não o Rui Veloso que vem tocar aqui. Portanto, era exatamente nesse ponto que eu estava a querer tocar. As pessoas sentem necessidade de, quando ouvem uma canção, de ir buscar essas referências. Têm que conhecer. As pessoas acham que estou a ouvir isto, gosto. Quem é que canta isto? E quase que, se não conhecem, ficam ali, eu tenho que saber, e vão fazer uma pesquisa na internet, para saber quem é que cantava aquela música, e quem diz na internet, diz por outro meio qualquer, mas querem saber quem canta, e ficam surpreendidas quando é um nome como Alberto Índio ou outro qualquer, porque não conhecem. Então isso é um processo que demora o seu tempo, para conseguir assim um lugar no meio da música e do panorama português. Mas assim, e levam logo assim, mas de que tribo vem este índio, não? Exato, pode ser. O nome índio vem de, por acaso, de uma situação engraçada e natural. Foi quase, não foi adotado por mim, foi adotado pelas pessoas que me conhecem há anos e desde a minha infância, porque eu passei aquela fase das bandas de garagem e do rock e da altura de mais rebeldia, não é? E inerente à idade, em que tinha o cabelo muito comprido. Era o miúdo que tocava guitarra ali no bairro, que tinha um cabelo enorme e que era assim um bocado rebelde, digamos assim, para não dizer outras coisas. E as pessoas associavam sempre, quando falavam em mim, o Alberto, mas que Alberto e tal, o Alberto índio, o índio. E até que ficou, de repente, as pessoas já nem sabiam quem era o Alberto, já só sabiam quem era o índio e referenciavam-me só pelo índio. E pronto, de repente, quase que me atestaram com um bilhete de identidade novo. E eu já não me consegui livrar mais do sobrenome, não é? E podia ter sido pior, podia ter sido um nome pior. Eu estava agora aqui a recordar também do cabelo comprido, estava agora do Beto Betu, que foi nosso convidado no final do ano passado também. E também tem o cabelo comprido, ao contrário do Alberto, que já não o tem. Já não tenho. E portanto vamos ganhando juízo e tal, e a rebeldia vai fazendo parte do passado, e lá saiu o cabelo. Ora bem, aqui a propósito da rebeldia, e, enfim, antes já, para sintonizar os nossos ouvintes, dizemos que estamos com uma pessoa que nasceu nos anos 80, precisamente no virar da década, portanto, de 1980. Exatamente. Portanto, tem agora 31 anos. tenho 30 ainda. E vai fazer 31? Mais idade que eu tenho. Mas que se rodeia de excelentes músicos. E aqui não posso deixar passar. Para já, o António Mondeferro, um dos guitarristas de mão cheia, que também foi nosso convidado aqui no ano passado a apresentar o seu álbum Karma Train, que anda agora aí novamente a ressuscitar. Enfim, eu tenho muita pena às vezes quando tenho que dizer aqui que os álbuns passam um bocado efêmeros e passam um bocado à margem daquilo que são, ou melhor, de que mereciam ser. E é sempre com grande prazer quando eu percebo que há uma outra música que está a ser repescada. Aí está um álbum que eu digo, ouçam do princípio ao fim, Karma Train, e volto a lembrar aqui o álbum do Doutor Mundo de Ferro. Mas depois há aqui nomes que depois, quando estamos a olhar para eles, vamos logo associar ao Pedro Brunhosa, o Cláudio Souto, etc. E depois, por fim, descobrimos então o Boom Studios. Exatamente. Que é dos melhores estúdios que temos aqui em Portugal. A iniciativa recente de Pedro Brunhosa, de onde têm sido nomes como, por exemplo, Varuna também, não é? Exatamente. E o Pedro Brunhosa tem interesse também em vos divulgando, até lançar aqui, enfim, o apetite, só o apetite. O quão foi importante para Alberto Índio ter o acesso ao Boom Studios, ter músicos como estes para acompanhar? Eu não deixo de esses pontos todos. Primeiro, em relação ao disco do António Mondeferro, tenho que assinar por baixo dessas palavras. É realmente um disco de eleição e tenho muito orgulho de ter trabalhado com o António e principalmente de ser de um português. Deixo aqui a minha palavra, que realmente devem ouvir esse disco porque é realmente uma obra-prima. Em relação às outras coisas que estávamos a falar, eu não deixo de ligá-las todas umas às outras. O Boom Studios, os músicos com quem trabalho, os Varuna, etc, etc. Eu digo isto porque eu tinha uma banda de versões que tocávamos em bares, naquele circuito de bares normalíssimo que qualquer músico que goste de rock faz no início de carreira. E não só, terei todo o gosto em voltar a tocar em bares. Em que a formação dessa banda era eu, o António Mondeferro, o Cláudio Souto, para quem não sabe, continua a tocar com o Pedro Brunhosa, o Pedro Martins, que é neste momento o baterista do Pedro Brunhosa, e tocava também connosco o João André, o baixista que está neste momento comigo. Ligando isto tudo, quando eu comecei a trabalhar os meus temas e a compor os meus temas, disse logo desde o início que queria gravar no melhor sítio que fosse possível, que queria fazer as coisas todas como mandam as regras, vamos dizer assim. E naturalmente, devido ao facto de dois deles tocarem com o Pedro, deram-me logo o conselho de, bem, para gravar um disco de originais como o teu e com os teus objetivos, vamos falar com o Pedro e gravamos no estúdio. O Pedro foi, quando digo Pedro Brunhosa, para quem não estiver a relacionar, foi incansável no apoio que deu. Cedeu-nos o estúdio a um preço especialíssimo. Tivemos lá semanas e semanas a fazer as coisas com muita calma, a gravar as baterias, a gravar os pianos, e foi realmente uma pessoa que esteve também presente, deu o seu conselho, deu-me também a motivação que é necessária ter em alguns momentos de desmotivação, e foi realmente incansável no apoio moral que me deu para este disco. Devido a isso, criamos também uma relação de amizade muito grande. É um dos músicos que eu mais admiro no panorama português, e hoje em dia é uma pessoa, quando eu tenho dúvidas e quando preciso de ouvir uma palavra de alguém mais experiente, não deixa de recair o meu telefonema sobre o Pedro para o chatear um bocadinho. Oh Pedro, estou com este problema, o que é que tu achas? É realmente uma pessoa muito amiga. A noite proibida és o meu pecado. Parte noite da minha vida. Eu sei que tu vais cair em tentação, fugir de uma paixão, é pura sedução. Te peço que não fuja, há tempos que tô na busca. Pega na minha mão e flutua. Vamos passear na lua pra isso acontecer. Nada custa, custa acreditar que isso tudo é real, realidade de um sonho com alguém especial. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o meu pecado quando estou perto de ti. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o teu segredo que guardas para ti. Mais um dos teus segredos, deixa-me envolver no toque dos teus dedos. O mar tem a cor do céu e tudo que eu nunca vi. És o meu desejo, eu só te quero a ti. És ardente, doce, louca, tentação, queima, doça, enlouquece meu coração. Seus mistérios sei que um dia vou te vendar com meus critérios, poesia pra contagiar teu coração de boa onda, trazendo calor que pulsa forte, se emociona, pecando, fazendo amor. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o meu pecado quando estou perto de ti. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o teu segredo que guardas para ti. Agora, vambora, vem comigo, aproveita a vibe. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o meu pecado quando estou perto de ti. O teu desejo que eu nunca me esqueci, o teu segredo que guardas para ti. O teu desejo. Neste momento estamos aqui numa edição da iPlay e percebemos que até aqui não falámos ainda na iPlay, na editora. O que significa que até aqui não foi importante ela, que ela existisse. E passou a ser provavelmente na parte da divulgação e agora da distribuição. Se não houvesse a iPlay por trás, teríamos o Sinceramente Cá Fora na mesma, como edição de autor. É sim, eu quero falar sobre esse assunto sem medo nenhum, mas... Sim, desapaixonadamente, como diz o outro. Exatamente. Eu nunca gravei este disco a contar ter uma editora. Desde o início, e espero que isto que eu explique já de seguida sirva se calhar de exemplo ou não, mas que quem esteja a gravar ou a pensar a gravar um projeto, uma banda de originais e quiser que esse trabalho saia para o mercado, que tire um bocado de proveito disto que eu vou dizer. Que ninguém esteja a contar com o investimento de uma editora, porque as editoras neste momento não têm qualquer possibilidade de investir em gravações, em videoclipes, em discos, em seja no que for nesse processo todo. Isto devido a uma naturalidade do que acontece no mercado. Os discos cada vez se vendem menos, naturalmente as editoras cada vez têm menos dinheiro. Por isso eu quis fazer sempre as coisas por mim, graças a Deus, e por fazer as coisas com calma e o processo ser longo, fui juntando dinheiro para gravar no estúdio, fui fazendo e procurando preços melhores uns que outros, e fui fazendo as coisas por mim sem ter que ter o investimento de uma editora. Assim sendo, eu de repente tinha uma canção a rodar na telenovela da noite e ainda não tinha editora. Isto era um pau de dois bicos, digamos assim. Eu estava muito contente por ter a novela a música na novela, mas ao mesmo tempo achava estranho. Quer dizer, eu tenho uma música numa novela e não há nenhuma editora que esteja interessada no meu trabalho. Tive realmente com esse problema nas mãos e mais uma vez bastante ansioso devido a isso. Batemos à porta de algumas editoras que não acreditaram no trabalho e que não, ou que não tinham disponibilidade a nível de agenda para editar um disco em português, e achava que eu cada vez mais tinha a certeza que ia ser uma edição de autor, que ia ser entregue a mim próprio, e que não ia ter uma editora a segurar-me e a dar-me aquele conforto de, que eles dão, sem dúvida. Sinceramente, já tinha mais de 60, 70 mil visualizações diárias, e eu também ainda não tinha editora, ou seja, eu não estava dependente propriamente dito de uma editora, fosse da iPlay, fosse de outra qualquer. O trabalho iria sair, e eu continuo a dizer isto, se eu não tivesse editora, o meu trabalho ia sair por edição de autor, e iria ter muito orgulho na mesma. E agora, o facto, o aparecimento da iPlay, vamos a esse ponto que foi o ponto fulcral da pergunta. Uhum. O aparecimento da iPlay foi à última da hora. Isto depois de bater em várias portas e o trabalho ter sido recusado, pelas razões que eu já referenciei, a iPlay foi uma luz que apareceu e que disse: não, nós acreditamos nisto, vamos apoiar este artista e vamos ver, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para promover o seu trabalho. Realmente foi um privilégio, foi um suspiro muito grande que eu tive por saber que estava ia trabalhar com uma editora major, e sem dúvida nenhuma que depois que dá os seus frutos, ter uma editora grande comigo. Eu digo que dá os seus frutos a nível de trabalho, não a nível de investimento. Ou seja, o investimento, ninguém esteja a contar com o investimento de uma editora nos dias que correm, porque o panorama musical português neste momento, infelizmente, é assim. Está assim, a internet, os downloads gratuitos vieram ajudar a que esta situação se instalasse, mas são coisas naturais e que nós temos que contornar e fazer as coisas por nós, porque se realmente gostamos de fazer música, é assim que as coisas acontecem. Percebi o termo contornar, para não dizer contrariar. Enfim, as coisas têm o seu caminho e já é muito difícil lutar contra a maré. Eu quando digo contornar, eu quero deixar isto bem esclarecido. O contornar é sinónimo de que temos que, neste mundo e numa carreira nova, temos que ultrapassar vários obstáculos. Desde o facto de não haver dinheiro na indústria, o facto de ser difícil aparecer com um projeto novo, principalmente cantado em português, são obstáculos diários, são obstáculos. O facto disso nos criar muita desmotivação. Eu, quando digo nos, passo, se calhar, a falar, estou a falar, obviamente, de toda a gente que queira lançar um projeto novo, não é? Que é o meu caso. E esses obstáculos são automaticamente, criam-nos automaticamente desmotivação. E essa desmotivação é 95% das vezes de trabalhos que ficam em águas de bacalhau, ficam na gaveta, como sabemos. Devido a essa razão, as pessoas desmotivam, deixam de acreditar e deixam de ter sonhos. Os seus sonhos vão por água abaixo. Ah, isto é muito difícil, não conseguimos, as editoras não acreditam, não temos dinheiro. O mundo da música está de certa forma minado, como se costuma dizer. Há muitos lobbies, mas nada é incontornável. As pessoas têm que seguir os seus sonhos e têm que acreditar até ao fim, porque um dia as portas hão de se abrir e vamos poder mostrar a nossa música às pessoas. Temos que acreditar assim para se continuar a fazer música. Senão, isto, a crise que se fala, a crise política, vai se alastrar ao mundo da música, e isso nós não vamos deixar de ser absoluto. Parafraseando a si próprio, não dá. Não dá, exatamente. Sinceramente, não é? Já faz tempo que disseste que não tens tempo para mim. Tanto tempo que passou desde que tu disseste assim. Eu já não quero mais, já te disse que não dá. Eu só quero que tu fiques bem, porque eu não sou de ninguém. Ai, eu não me importo se tu dizes que não dá. Fiz o que está tudo bem, mas tu sabes que não está. Ai, eu não me importo se tu dizes que não dá. Fiz o que está tudo bem, mas tu sabes que não está. Não, sabia, mas de nada me valeu. Eu já te disse, amor, tantas vezes que não dá. Só te digo que tudo acabou. Eu não sei para onde vou. Ah, eu não me importo se tu dizes que não dá. Não dá. Finjo que está tudo bem, mas tu sabes que não está. Ah, eu não me importo se tu dizes que não dá. Não dá. Finjo que está tudo bem, mas tu sabes que não está. Sabes que não está. Ah, eu não me importo se tu dizes que não dá. Não dá. Finjo que está tudo bem, mas tu sabes que não está. Esse nível que agora vamos falar da sua parte, da sua componente escrita das músicas. Músicas e também, em alguns casos, da música e da letra. Essa parte é um parte difícil para Alberto Índio? O compor, está-me a pergunta. De compor. É uma parte, não é fácil, não é fácil. Eu, se disser que compor, para mim, é um processo fácil, estou a mentir. É um processo de muita responsabilidade. Compor uma canção, eu sempre que me sento ao piano ou com a guitarra, sinto um enorme peso sobre mim. Eu estou a compor, vou fazer música para as pessoas ouvirem. Eu faço música pop, como sabem, pop. A música pop, se não for feita para as pessoas, então deixa de ser música pop. Eu faço música para mostrar às pessoas e para ver as pessoas sentirem-se bem ou mal mediante o estado de espírito da música, mas para as tocar, acima de tudo. Exatamente. A minha música quer-se para tocar sentimentos. E neste ponto julgo que é um processo que não é fácil. Não é fácil. Nós temos que estar no dia certo, temos que estar com a disposição certa, temos que estar, se calhar, com o instrumento certo, e isso vai fazer com que a música seja feliz ou não. Eu gosto muito de compor, aliás, porque é o meu antidepressivo. Eu, quando estou a passar por alguns estados de espírito, gosto sempre de transpor isso para o papel e para as minhas gravações, para os meus rascunhos, para um dia pego naqueles rascunhos e tal e vou ver se consigo dar rendimento. E por isso eu gosto de fazer as coisas devagar e saborear também essa fase da composição que eu gosto muito. Como dizia aqui a Cuca Roseta há uns dias atrás, há umas semanas atrás, dizia que era a sua verdade, a necessidade de verter papel a sua verdade. Exatamente, é um bocado isso. Os meus amigos normalmente até quando ouvem assim uma letra que há no disco, nos 10 temas que estão no disco, está bem patente isso. Quando ouvem uma canção como, sei lá, o Eu Nunca Te Esqueci ou Não Sou de Mais Ninguém, que são temas que falam diretamente sobre amor, os meus amigos costumam dizer: ah, estás aqui é mais uma canção sobre amor e tal, estás apaixonado, o que é que se passa? Então a tua vertente roqueira, aquelas coisas que os amigos dizem com alguma crueldade e... Sim, estás a ficar lamechas. Exatamente. Eu quando ouço aquelas canções, revejo-me naquelas canções, porque eu vivia e vivo aquilo que está ali. Eu não estou a querer fazer uma canção a falar sobre saudade ou a falar sobre amor, porque tenho que fazer uma canção a falar sobre amor. Não. Aquilo são experiências minhas, são experiências às vezes de pessoas ligadas a mim, são histórias que me contam, mas são verdade. Aquilo acontece comigo ou com alguém e por isso é que eu digo que eu gosto de falar sobre verdade. Nada é mais verdadeiro do que o amor e os sentimentos humanos, né? Eu não posso de maneira nenhuma deixar de dizer que se eu falasse nas minhas músicas sobre política ou se fosse um cantor de intervenção, que não sou, iria estar a ser um ator, não iria estar a ser eu, porque não percebo nada desse campo de amor, de saudade, de verdade, de sentimentos, de relações humanas. Eu ainda percebo alguma coisa porque são experiências que nós temos, não é? Então aí eu sinto que estou a ser verdadeiro e gosto tanto de escrever canções diretas para as pessoas. São datadas, não é? Têm o espaço, têm o tempo. Têm o seu momento. E acima de tudo têm pessoas, não é? Exatamente. Todas as noites que eu perdi, as memórias que esqueci, todas as vezes que eu me lembro, que estou tão longe de ti. Ficou uma história para escrever, ficou um quadro por pintar. Vou ao fim do mundo para saber de ti. Por todos os dias e todas as noites, porque eu nunca te esqueci. As saudades que eu senti, ficou um segredo por guardar. Uma mentira por mentir, fica a verdade. Te esqueci. A esse propósito das pessoas, nós temos aqui sempre três desafios. E normalmente são apresentados a quem se estreia aqui na Bonova pela primeira vez. Vamos ao primeiro. Imagino que venha ao livro do hospital. Não sei se conhece. Sim, claro que conheço. Muito, fico muito satisfeito. Mas imagino que venha ao livro do hospital fazer um concerto. Sim. E que lhe dizem assim: Alberto, tem a oportunidade de trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que traria? Dois autores nacionais? Uhum. Talvez o António Mão de Ferro. Adeus, amor. Adeus, saudade. Adeus, vontade de ter. Pela relação de amizade que temos e por todo o seu trabalho na música e a sua força de vontade de estar na luta, como nós costumamos dizer, e talvez o Pedro Brunhosa. E não desistas de mim. Não te percas agora. Eu digo assim porque tenho um músico consagrado e conhecido por parte das pessoas. As pessoas, toda a gente sabe quem é o Pedro Brunhosa. Sim, ele esteve aqui no ano passado, precisamente. E tenho menos conhecido, que é o António Mão de Ferro, que não deixam de ter o mesmo valor e para mim, o mesmo grau de eu idolatro tanto um como o outro. Acho que são dois nomes com uma qualidade fabulosa e assim teria a oportunidade de estar no mesmo palco com os dois. E o Pedro Brunhosa mostrar mais uma vez o seu enorme valor e o António Mão de Ferro ter a oportunidade de mostrar o seu valor. Segundo desafio, vem uma banda da cena internacional e querem que Alberto Indy faça a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Eu acho que não vou conseguir responder a essa pergunta. Acho que uma banda internacional que venha ao nosso país tem que ter, ou não, uma banda a fazer a primeira parte. Agora, se recair sobre mim a escolha, há alguns nomes que são referências musicais para mim, em que seria um sonho. Claro que isto, eu ao dizer isto, tenho que pôr isto mesmo no patamar do sonho. Mas, sei lá, eu prefiro dizer dois ou três do que dizer só um. Talvez se viesse cá o Bryan Adams ou se viesse cá o James Blunt, James Morrison, seria um privilégio enorme partilhar o palco ou fazer-lhes as honras da casa. Yeah, we're flying. Feels just like flying. Oh, it's such a long way. Eu vou dizer uma coisa que não é em confidência. Ou melhor, é uma confidência, mas ninguém está a ouvir. Consta-se que o Bryan Adams vai estar bem perto daqui este verão. Eu vou fazer questão de comprar o bilhete e estar na plateia, que é o meu lugar. Vai estar em Mangualde. Estou-lhe a dizer isto off the record. Eu vou comprar esse bilhete e será com muito prazer que eu irei assistir. Então, se assim for, lá nos encontraremos. Exatamente. We're never gonna come down. Vamos ao terceiro desafio. E este aqui dizem-me que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. Banda, um autor, e querem que Alberto Índio participe nesse tributo e com uma versão de um tema. De que tributo gostariam de participar? Já agora, que tema seria esse? Eu há um ano atrás tive a oportunidade de, com outros nomes bastante conhecidos das pessoas, ou melhor, em parceria com esses nomes, fazer em Ilhavo, Aveiro, no distrito de Aveiro, um tributo ao Carlos Paião. Pisei o palco com nomes como o Herman José, o Nuno Guerreiro, a Jacinta, a Mónica Ferraz dos Mesa, e entre outros, e partilhamos o palco a cantar temas do grande Carlos Paião. Foi talvez dos concertos que eu fiz na minha carreira que com mais carga emocional, devido a vários fatores. Primeiro, porque estávamos na terra natal do Carlos Paião. Segundo, por ter na plateia, na primeira fila, os pais, o pai e a mãe do Carlos Paião, o que naturalmente nos põe com uma carga emocional muito forte. e pisar o palco ao lado desses nomes todos. Eu, ao conhecer a obra de Carlos Paião, como tive a oportunidade de conhecer nos ensaios todos desse espetáculo, apercebi-me de que, de repente, eu gostava muito de Carlos Paião e que havia músicas que eu cantava desde a minha infância, o Serafim Saudade, o Cinderela, o Playback, o Pó de Arroz, eram canções que faziam parte da minha infância sem eu nunca ter dado grande valor e muito ênfase a isso. De repente, ao elaborar esse espetáculo e os ensaios todos, mostraram-me que fazia parte de mim a obra de Carlos Paião. Quando eu tiver a oportunidade de voltar a fazer esse tributo, será um privilégio. O Carlos Paião deixou realmente a sua marca e ainda hoje está bem presente nas nossas vidas. Quer escolher um tema desses da nossa memória coletiva? Referir um tema do Carlos Paião. Uhum. Talvez o que tem mais ligação comigo, que eu ainda hoje sei a letra de cor e que me traz sempre muitas boas recordações, talvez o Cinderela. Então bate, bate coração, louco, louco de ilusão, a idade assim não tem valor. Alberto, já lhe, antes de mais, boa sorte para este álbum, sinceramente. Muito obrigado. Na altura que está a ser emitida, já seguramente aquele número que falou há pouco de visualizações do seu videoclipe já está muito ultrapassado. Exato. E espero que, enfim, que esteja de facto muito ultrapassado e que, para fazer jus e para que, infelizmente, só assim que se consegue ter uma visibilidade na RTP, que seja no top. Que infelizmente em canal aberto pouco ou nada há de mostrar música, e é uma pena que um investimento destes num vídeo destes está muito bem conseguido, que tenha a ser só youtubado, e desculpa o termo, porque as coisas merecem uma ampla visibilidade, e isso há pouco foi demonstrado pela questão que disse há pouco da necessidade de estar numa tal novela para que as músicas sejam conhecidas. Quer queremos que não, no YouTube só vai quem for à procura dele. Sim, isso também é fruto daquelas obstáculos que eu estava a falar há pouco. Nós, quando é um facto, nós temos acesso aos canais de televisão e sabemos o que é que hoje em dia temos a dar diariamente. Os programas que são transmitidos são programas que as televisões querem audiências, não é? Querem ganhar audiências. Desde reality show, desde das telenovelas, e eu contra mim falo que tinha lá um tema, mas programas às vezes de qualidade duvidosa. É a televisão que temos e eu lamento isso, porque eu lembro, comparando com outros países, que há sempre um espaço para mostrar o que se faz, trabalhos novos, não digo só na música, também na dança, na pintura, qualquer arte devia ter o seu espaço na televisão e não em programas e concursos, que eu sou anti-concursos. Acho que na música não deve haver concursos, não há o melhor e o pior, não há o primeiro, o segundo e o terceiro classificado. A música não pode ser vista assim e sou anti, passo a expressão, os concursos de karaoke que há na televisão, aos quais atribuem diversos nomes. Sou anti isso, acho que cria falsos sonhos nos participantes e muitas vezes isso é causa de tantas carreiras ficarem a meio e logo à partida desistirem desses sonhos. É falsos sonhos e reais desilusões. Exatamente, é muito perigoso e acho que não é humano fazer isso a tantos concorrentes e pessoas tão novas. Foi uma conversa interessante por mérito seu. Tal, só temos a agradecer-lhe e, claro, se outra coisa não restar para este final de conversa, é dizer-lhe que temos a porta aberta, uma vez mais, para falarmos mais vezes, e que estaremos à espera de mais sinceramentos, de novos álbuns, e, claro, a ponta fica aberta e já só falta marcar a data, porque a necessidade de voltarmos a falar, essa é imperiosa. É para mim um privilégio tão grande trabalhar com os melhores músicos, os que eu considero os melhores, ter gravado no melhor estúdio, ter gravado com a melhor produtora de filmes e trabalhar com uma das editoras maiores a nível nacional, como é ter tido esta conversa consigo e estar na Rádio Boa Nova. Muito obrigado, Adriano. Tu és a luz, o meu olhar, és és a magia que me fez sonhar. Tu és assim como a poesia, soltas as palavras sem ter melodia. Tu és de noite quem eu amei, tu és as lágrimas quando chorei. Tu és o tempo que eu esperei, tu és todos os versos que eu nunca cantei. Fazes o tempo andar para trás, com coisas boas e coisas más. Tu és assim como a saudade, deixaste a tua ausência ser uma verdade. Tu és desejo até ser dia, tu és a vida que eu mais queria. Eu dei-te tudo o que eu sentia, se fosses meu destino eu nunca te perdia. Eu nunca te perdia. És a magia que me fez sonhar. Tu és assim como a poesia, soltas as palavras sem ter melodia. Tu és da noite quem eu amei, tu és as lágrimas quando chorei. Tu és o tempo que eu esperei, tu és todos os versos que eu nunca cantei. Tu és a luz.